des sons de l'âme sont. Créatures sont de l'âme sont. A minha fronte nunca vovada se quebrou. No entanto, no entanto, pego o ninho dos anjos uma pena cheia, perdida no bater de asas, prendida no meu peito como um brote. Começo feito algo pela terra. Criatura som de lama som. Criatura som de lama. Criaturas são da lama.